Obrigado, vou apelo direto para 4019, até para o jogo para. Azul 9169, informa o ajuste agora, é 1069. 29169, 1069. Tá, até daqui a pouquinho. Na 6312 no solo 18, libera a direita via Foxtrot, solo 121, décima 1. Bom dia, Captive Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, pode ser. Se livre por livre, mais um gol. Pisado azul, 9169. Azul 9169, completo o sinal, chama a torre, 18 do sinal 95. Vai chamar a torre 118-95, azul 9169. Obrigado, senhora. Foi Salvador, azul 9169, agora 6.5 milhas da cabeceira, estabilizado, se escuta. Azul 9069 avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 070 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na cabeceira 10, azul 9169. Salvador, bom dia, o voo 0095, portão 5, informação é Índia, solicito autorização, confirme. Bruno 095, é com fins 360, prepare a aborto. Aborto 1. Papa Romeu de Leste, Anki, bom dia, mantém as condições de usuários, ajuste na 019, reporte para a descida. Sete-Leste Serra, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste na 09, direto para o Itapuã. Acione o código 0145 e repasse através do Parque de Pituaçu. Confirmando o voo 095, é Árvore Elefa? Afirmo, Árvore Elefa. Ah, obrigado. Atacando Lima de Lugosco, plano modificado ao 1124, esse para o estudo de traço do Serra 90 de Luiz, que tem frequência livre para autocoordenação. Azul 9169, no solo 24, libera a direita, solo 121, décima 1. Solo 211, azul 9169. Para pushback e acionamento. Autorizado, chefe. Autorizado, chama a taxa 2796. Sol Salvador Azul, navio 69, liberou o piso. Chegou o navio 69, taxa de alfa, no ponto antes da Juliette. Taxa de alfa antes da Juliette, azul, navio 69. Luna 095, trote. Pronto, Luna 095. Voo 095, autorizado, Salvador, com fins, nível de voo 360, via Upper 21, decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor Elefa. Pois Elefa voa nítido para interceptar a aerovia. O transponder 5460 e o controle 120, décima 80. Autorizado, nível 360 para confins. Saída via Pesulu 21, saída Arbor, transição Elefa, decola da 10, rua direita, pós Elefa, direto Nítibo, intercepta a Pesulu 21, 5460, transponder, controle 120, décima 8. 0095, atingimento correto, chega o ponto, pushback, saneamento. Vai chamar, obrigado. Pede para o Romeu de Leste 120, voo direto para Itiba, separou no 1510 e ajusta no 09. Grande Juliette, azul 9169. Azul 9169, em Grande Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, 9169. Alô, tá 3, 859. Tá 3, 859, completo de marcha, na torre 118 do sinal 95. 295, tá 3, 859, boa. A barra meia tá de Leto Sierra, chama torre 118 do sinal 95. 1895, tá 3, Sierra, obrigado. Continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso, KNH09. Cruze a retaguarda do tráfego. Airbus Datan, após reporte girando base da pista 17. Afirmativa, cruzar sua retaguarda da pista nacional e reporte girando base da 17 até o direto. Tá 3859, informa o Alfa Sierra 65 a 500 pés e vai cruzar a retaguarda, não interfere. Alfa 3859, ciente. 3859, autorizado, pouso, pista 10, vento 100 graus, 109. Portão 0, pouso, tá 3859. Seca treinamento, gol 9095, portão 5. Codene com a equipe de sono após a passagem da terra retaguarda. Autorizado, chame cá. Após a passagem da terra retaguarda, autorizado, 9095. De 2796, mantém o posto espera. Mantém o posto espera. A chave travada para girar a base do dispersante até o direito de Sierra. Hotel Juliette Serra, autorizado pouso, pista 97, vento 090 graus, 119. Quem é autorizado pouso, 97, Hotel Juliette Serra. Asa 2796, autorizado alinhar e manter pista 10. Autorizado alinhar e manter pista 10, Asa 2796. A 3859 no solo 32, libere a direita via Foxtrot, solo 121, décima 1. 121, virando via Foxtrot 32. Onde vai ver? Via Eco, aqui tem problema? Estou com uma viatura via Tetsuei Eco. Você tem condições de liberar na Tetsuei Foxtrot? Sim, ativo, vai liberar na Foxtrot. Transleção no solo 33, libere via Oscar, para estacionar a frequência livre. Salvador, bom dia, 3859, libre. Lado de colapso, estou no zero, vento 1, 10 graus. 099. Tráfego 1095 com 176 bordo, 3 horas e 15 altar na Campinas. Ok, avião precisado de colagem, azul da 2796. 95, 19 estado, 0950. Azul 2796, decolado 35, controle 120, decimal 8. 208, 2796, grato, uma boa. Controle Salvador, muito bom dia, Azul 2796, decolado perfil da Conde 19. Azul 2796, bom dia, contato radar, suba para o nível 170, na saída Conde 9. 170, Conde 1, Alfa 2796, grato. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, portão 4, grato. Bom dia, Luna 095, Porto Espera da 10, tá próximo. Luna 095, autorizado, alinhar e manter, pista no 0. Thank you. 0095, autorizado decolar pista 90, velto 080 graus, 10 mais. Autorizado decolar da pista 90, voo 0095. 095 decolado 39, passando 1503 meia. 1095, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Alessa. Direto para a Alefa, direto e ao 360, igual no 095. Linux Reyank, prossiga. Linux Reyank, a decolada de Veracruz para o Porto Seguro, a Alternado 2000, vai acender para o nível 225. Gente, Lima, ex-Reyank, inicialmente mantém-se condições visuais, o ajuste é no 019, acione o código 5453, tudo inicialmente para o 085. Positivo, Lima, Abatango Linux Rei Yankee, plano modificado 1146, autorizado nível 220, direto por seguro. Positivo, Abatango Linux Rei Yankee 220, direto por seguro. Goma 095, chama Centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 8. 1260, 288, gol 1095, gol. Reporte na rotatória visual com campo. Tente apontar aí a rotatória, visual com o campo, Juliette, hein? Recife autorizado 350, via Tijuru 17. Decola 10, rua esquerda, no perfil da Tuca, Jamo, Aracaju. 5511 no transponder, controle 120, decimal 80. Manda a rotatória visual com campo e o LED 100. Apartamento do LED 100 que chama Torre 118 decimal 95. Torre 1895 e o LED 100. Voador, Papa Romeu e o LED 100. Papa Romeu e o LED 100, prossiga. Fala rotatória, LED 100. Juliette Yankee, prossiga sinal 17, aguarda na autorização de pouso. Sente no final da 17, Juliette Yankee. final da 17, passou e checou o Juliette Yankee. Papa Romeo, Juliette Yankee, Yankee avistado, autorizado, pouso pista 17, vento 100 graus, 119. Pouso autorizado, 17, Juliette Yankee. Papatango, Zanetti e Yankee, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251-3395, Lima e Yankee, bom dia. Pois. Yankee, no solo 55, confirme o pátio? Yankee, take. Autorizado, backtrack, taxi via pista, reporte, corrigindo. Livre à esquerda, via taxi papá, taxi 5. Dia do voo 2196, nós estamos com a informação índia para sua autorização. Porto Seguro no 06. 2196, número 2 para copo, repare da Elsa. Repare. Azul 9170 para copo. Copo, 9170. Autorizado em Campinas, nível de voo 340, via Pojolu 10, até o Baja Torres, é Pojolu 6 e conforme a rota do plano. Na qual da 10, curva direita, na terceira da El, Lida, Mótica, 5504, transponder, controle, Salvador, 120.80. 796, serviço radar encerrado, 67 milis, Nordeste, Salvador, chame controle Aracaju, frequência 120.3. Aracaju, até presente, 1203, azul 2796, graça, bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia. Com 224, 3h40, até na Galeão, tá pronto pra sair. Só o poder pra gente ver? 224. Autorizado o táxi parte 1 no Índia, ponto espera 2895, ajuste no 019, tem a boa viagem, 3179. Parte 1 no Índia, ponto espera 1895, 03179. Baixa, tão claro, prossiga. Gente, só um minuto para copa, alta pelo tango, seria ter ele na aula frente? 7 para 4. Faça tango tango 4 cópia. Do Salvador, voo local, PG de Valença, 1000 pés, decola da 17, curva direita, voo do Axé, 0136, no transponder, controle 208. Coragem com a torre em 1895 e 19, da viagem. É o gol, o 2196, nós estamos no 06, já totalmente no para o Puxa de guardando sua autorização. Copia? Agora. Ponto seguro 360, Vipozulu 44, decola da aula 0, curva direita no perfil da Daão, Leda, após Leda, direto Ponto Seguro. 5513, transponde o controle 208. Então ficou 360, conforme a Zulu 44, 10 direita, da El Leda, direto seguro, 5513 208, protegeu 2196 no 6, tá pronto. Autorizado, chame taxa. Tá amarelo. Tem que prossiga? Vou entrar em contato com a Israel. Canal 361, bom dia, autorizada a chegada a Bonfi, vista para 4 mil pés, ajuste na 019. One six zero, clear para cima position, 10-5 level 050. Voa 160, fly para uma posição, descent flight level 050. Direita Índia, ponto de espera 1895019, boa viagem. Decolada 03, controle 120, décima 8. 08, obrigado, 3179. Salvador, bom dia, 3179 na Daão. 3179, bom dia, contato radar, suba para o nível 320, autorizado direto Leda. 320 direto Leda, 3179. partiu voo 2196, nosso POB de 132, 3 horas, alternada em Salvador. Em área de colapso, no 0, vento 110 graus, 129. E vai chamar a torre 1895, bom trabalho, boa semana. Azul 91170, pode aí que pediu só após o 37 da Goa ingressar ainda, autorizado no 01 Xantar. É, após o 37 da Goa, autorizado no 91 Xantar. Salvador, um bom dia. 2196, ponto de espera, dá 10, pronto. 96 autorizado, alinhar e manter que está no 0. Alinha até 0, no 0, o voo 2196. Na 6312, decolada 06, controle 120, decimal 8. 08, graças, bom dia. Então, bom dia novamente, 6312, segunda, a gente escuta quando possível, direto para a caixa. Na 6312, bom dia, contato radar, subatório nível 350, vou e chamo da presente, aguardando coordenação para o Aracaju. Direto, chamo, graças. Bom dia, tá 3859, informação aqui. 3859, vim de confere, prepare a água para, para Curitiba. Boa tarde. Valeu. Voo 2196 autorizado de colapso, zona 0, vento 110 graus, zona 119. Iniciando, zona 0, 2196. Alfa, Tango, Tango, autorizado, decolar, pista 17, vento 110 graus, 119. O celular é 302, autorizado, direto para Caju. Back Taxi autorizado, via Taxi Índia, até o Ponte Pera, quando lá 1-9-3-95, ajuste na 09, tem uma boa viagem, o 9-1-7-0. Gente, Taxi Índia, Ponte 0-0, 0-9 ajustado, quando lá 2-1-8-5, azul 9-1-7-0, obrigado, bom trabalho. 1-9-6. Controle Salvador, papapapá, Alfa, Tango Tango. Papapapá, Alfa, Tango Tango, bom dia, mantém-se condições visuais, ajuste chama 019, reporte o farol da barra. Farol da barra, Alfa, Tango Tango. Chamando a 311, no número 2 na aproximação, inicie redução de velocidade 2109. 2109. Siga novembro, pelo meu. Aguardando cópia, o novembro é seu mesmo. 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. 251 3315 1719. Azul 9170 autorizado, alinhar e decolar pista no 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Alinha e decola pista no 0, azul 9170. Chapa Mate. Autorizado voo local para Manati, 1.000 pés, decola da pista no 7, primeira curva direita, corredor Axé. Acione 0145, controle Salvador, operando a frequência 120.80, no passo 4. Romeu até o Juliette Serra, para acionamento taxa decolagem, torre 1-1-8-95, ajuste altímetro 1-0-1-9. Até o Juliette Serra, livre acionamento, temos pronto táxi. Salvador, 1.000 pés, decolando da 1-7, curva esquerda, corredor forte, aciona 0-1-2-0, transponde o controle 2-0, decimal de pé. Iniciando azul, 9-1-7-0. Meu táxi, pode ver? Decoragem 1895-2019, boa viagem. 4859, pronto, cópia. Autorizado Curitiba 360 via Peugeot 21, decola da 1-0, curva direita no perfil da Arbor Elefa, 5525, transponder, o controle 1-2-0, decimal 80. Tchau, 3859, autorizado por isso, 8630, 0302, decola saída da área, bordo transição elefa, o transponder 5525, controle 208, tchau, 3859. 3859, correto, chame pronto, bicho de acionamento, no gate 4. 3859. 1-2. Controle Salvador, azul 9170. Meu pai, ajuste na 09, redução de velocidade na 909. Autorizado a final ILS, reporte estabilizado. 2000 pés, 190, 3-1, reportará. Controle Salvador, azul 9170. Azul 9170, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, autorizado direto Leda. 340, direto Leda, Azul 9170. Batata Alfa, tango, tango, frequência livre para a coordenação. Vai chamar Recife 251-3395, bom trabalho. Agora, se alimentar aqui.